Capítulo 12. Não existe outro caminho? Durante uma série de palestras na Universidade do Texas, um estudante de pós-graduação aproximou-se de mim e perguntou: Por que Jesus é o único caminho para um relacionamento com Deus? Eu havia demonstrado que Jesus afirmava ser o único caminho para Deus, que o testemunho das Escrituras e dos apóstolos era confiável e que havia provas suficientes para garantir a fé em Jesus como Salvador e Senhor. No entanto, aquele estudante ainda tinha dúvidas. Por que só Jesus? Não haveria nenhum outro caminho para Deus? É estranho, mas assim como esse jovem, existem muitas pessoas que buscam continuamente uma alternativa. O que dizer de Buda e Maomé? Uma pessoa não pode simplesmente viver uma boa vida? Se Deus é um Deus de amor, ele não aceitaria todas as pessoas do jeito que elas são? Essas perguntas são exemplos típicos do que as pessoas dizem o tempo todo. Na tolerância dos dias atuais, as pessoas se ofendem com as declarações exclusivistas de que Jesus é o único caminho para Deus e de que só existe uma fonte de perdão dos pecados e salvação. Isso mostra que muitos simplesmente não entendem a natureza de Deus. O cerne de seu mal-entendido está na pergunta que geralmente fazem: como um Deus de amor pode permitir que alguém seja condenado ao inferno? Muitas vezes eu inverto a pergunta e indago: como um Deus justo e santo pode permitir pessoas pecadoras em sua presença? A maioria das pessoas entende Deus como amoroso, mas não vai além disso. Ele não somente é um Deus de amor, mas é também um Deus de retidão, justiça e santidade. Ele não tolera o pecado em seu céu do mesmo modo que você não toleraria um cachorro imundo, mal cheiroso e coberto de doenças vivendo dentro da sua casa. Esse equívoco básico quanto à natureza e ao caráter de Deus é a causa de muitos problemas teológicos e éticos. Basicamente, conhecemos Deus através de seus atributos. No entanto, esses atributos não são partes de Deus, do mesmo modo que os atributos que nós adotamos se tornam parte de nós. Talvez você reconheça que é bom ser cortês e adote esse atributo como parte de sua constituição geral. Mas com Deus é diferente. Os atributos de Deus, o seu próprio ser, incluem qualidades como santidade, amor, justiça e equidade. A bondade, por exemplo, não é uma parte de Deus, mas algo que faz parte de sua natureza. Os atributos de Deus têm a sua fonte em quem Deus é. Ele não os adotou para torná-los parte de sua natureza, eles fluem de sua natureza. Assim, quando dizemos que Deus é amor, não estamos dizendo que uma parte de Deus é amor, mas que o amor é um atributo inerentemente verdadeiro de Deus. Quando Deus ama, ele não está tomando uma decisão, está simplesmente sendo quem é. Eis o problema em relação a nós. Se a natureza de Deus é amor, como é possível que ele mande alguém para o inferno? De modo resumido, a resposta é: Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para lá por escolha própria. Temos de voltar até a criação para entender isso. A Bíblia mostra que Deus criou o homem e a mulher para partilhar com eles seu amor e sua glória. Mas Adão e Eva escolheram rebelar-se e seguir o seu próprio caminho. Abandonaram o amor e a proteção divina, contaminando-se com aquela natureza teimosa, ávida e orgulhosa que chamamos de pecado. Como Deus amou o homem e a mulher com ternura, mesmo após eles o terem rejeitado, o Senhor quis estender a mão para eles e salvá-los do caminho de morte que haviam escolhido. Mas há um dilema. Como Deus não é somente amoroso, mas também santo, justo e reto, o pecado não subsiste em sua presença. Sua natureza santa, reta e justa destruiria o casal pecador. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Como então resolver esse dilema e salvar o homem e a mulher? A divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tomou uma decisão espantosa. Jesus, Deus o Filho, tomaria sobre si a carne humana. Seria Deus homem. Lemos sobre isso no primeiro capítulo de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, João 1,14. O segundo capítulo de Filipenses também diz que Cristo Jesus se esvaziou de suas prerrogativas divinas e assumiu a forma humana. Filipenses 2,6. Jesus é Deus homem. Era homem como se jamais tivesse sido Deus, e era Deus como jamais tivesse sido homem. Sua humanidade não diminuiu a sua divindade, nem a sua divindade ofuscou a sua humanidade. Por escolha própria, ele viveu sem pecar, obedecendo inteiramente ao Pai. A declaração bíblica de que o salário do pecado é a morte não o alcançava, porque ele não somente era homem finito, mas também Deus infinito, e tinha capacidade infinita de tomar sobre si o pecado do mundo inteiro. Quando Jesus foi executado sobre a cruz, há mais de 2.000 anos, Deus aceitou a sua morte em substituição pela nossa. A natureza reta e justa de Deus foi satisfeita, a justiça foi feita, a penalidade foi paga. Naquele ponto, a natureza de amor de Deus se libertou das pressões de sua justiça e ele pôde aceitar-nos de novo, oferecendo aquilo que perdemos no Éden, o relacionamento original em que podemos experimentar seu amor e a sua glória. Muitas vezes pergunto às pessoas: por quem Jesus morreu? Geralmente elas respondem: por mim ou pelo mundo inteiro. E continuo perguntando: sim, está certo, mas por quem mais Jesus teria morrido? Geralmente elas admitem não saber e eu digo: por Deus, o Pai. Vejam só, Jesus não somente morreu por nós, como também morreu pelo Pai. Isso é tratado na última parte de Romanos, onde algumas traduções da Bíblia chamam a morte de Jesus de propiciação. Romanos 3:25. Propiciação significa basicamente a satisfação de uma exigência. Quando Jesus morreu na cruz, não morreu apenas por nós, mas também para satisfazer as exigências santas e justas intrínsecas à natureza de Deus. A contaminação foi removida para que pudéssemos ficar limpos diante de sua presença. Há alguns anos, ouvi uma história verídica que ilustra o que Jesus fez na cruz para resolver o problema do nosso pecado. Uma jovem foi parada por excesso de velocidade. O policial aplicou uma multa e levou-a perante o juiz. O juiz leu a acusação e perguntou: culpada ou inocente? A mulher admitiu: culpada. O juiz bateu a tribuna com o seu martelinho e aplicou-lhe uma multa de 100 dólares ou 10 dias na cadeia. Em seguida, fez uma coisa surpreendente: tirou suas vestes de magistrado, desceu da tribuna, pegou a carteira e pagou a multa da jovem. Por quê? O juiz era seu pai, ele amava sua filha, contudo, era um juiz justo. Ela havia quebrado a lei e ele não podia simplesmente dizer-lhe: porque a amo tanto, eu a perdoo, pode ir sem pagar nada. Tivesse ele feito uma coisa dessas, não teria sido justo em seu julgamento, não teria cumprido a lei. Mas porque amava sua filha, estava disposto a tirar a sua toga judicial, descer até a posição em que ela se encontrava, assumir seu relacionamento de pai e pagar a multa. Essa história ilustra em pequena escala o que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Nós pecamos e a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Quando Deus olha para nós, apesar de seu grande amor por nós, precisa exercer justiça e declarar morte, porque ele é reto e justo. Contudo, por ser também um Deus de amor, dispôs-se a descer do trono, tomar a forma de homem, Jesus. Jesus Cristo e pagar o preço por nós, sua morte sobre a cruz. A essa altura, muitas pessoas questionam por que Deus não podia simplesmente perdoar sem exigir pagamento. O executivo de uma grande companhia certa vez me disse: "Meus empregados frequentemente estragam algum equipamento, desperdiçam material e quebram as coisas, e eu simplesmente os perdoo." Você está dizendo que eu faço uma coisa que Deus não pode fazer? Esse executivo não percebia que o seu perdão custava alguma coisa. Sua companhia pagava pelas falhas dos empregados, consertando e substituindo as peças quebradas. Quando existe o perdão, existe o pagamento. Digamos, por exemplo, que a minha filha quebre um abajur em minha casa. Sou um pai amoroso e perdoador, então digo: "Não chore, filhinha, papai ama você e a perdoa." Em geral, a pessoa que ouve isso diz: "É isso mesmo o que Deus tem de fazer." Mas vem a pergunta: e quem paga pelo abajur? O fato é que eu pago. O perdão tem sempre um preço. Suponhamos que alguém o insulte na frente de terceiros. Mais tarde você diz a essa pessoa: "Eu o perdoo." Quem carrega o preço do insulto? Você. Você suportou a dor da mentira e a perda da reputação aos olhos das pessoas que testemunharam o insulto. Foi o que Deus fez por nós. Ele disse: "Eu perdoo você." Mas pagou Ele mesmo o preço desse perdão na cruz. É um pagamento que Buda, Maomé, Confúcio ou qualquer outro líder religioso ou ético não é capaz de oferecer. Ninguém pode pagar o preço simplesmente vivendo uma vida boa. Sei que parece exclusivismo dizer isso, mas temos de dizê-lo porque é a verdade. Não existe outro caminho, só Jesus.